Controle Salvador, bom dia, é o objeto Whisky Juliette Alpha. Whisky Juliette Alpha, prossiga. Juliette Alpha para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 4. Muito bem, confirma. Então, Whisky Juliette Alpha, correção, Whisky Juliette Alpha, está no pátio 3, que é reboque até o portão 4 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Então, Alpha tem autorizado o início do reboque no pátio 3, deverá chamar no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alpha. Ok, informará para ingresso do pátio principal. Pelo 7, chama Recife em 1251, antena 3325. Signo 51, antena 3325, noite 7, bom dia. 1325, antena secundária. Ciência 3325, noite 7, boa. Oi, bom dia. Whisky Juliette, Juliette, no pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 5. Whisky Juliette, Juliette. Whisky Juliette, Juliette, no pátio 3, autorização de reboque para o pátio 1, posição 5. Whisky Juliette, Juliette, inicie o reboque, chame no, na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, Juliette, Juliette. Certo, camarim. Whisky Juliette Alfa, autorizado ingresso, portão 04. Eu, Whisky Juliette Alfa, Fiat. Salvador é o azul 4447 para o pushback e o acionamento. Após o ingresso do Boeing até o portão 4, tem livre o pushback do acionamento, chamará para ataque do azul 4447. Afirmo, senhor, mil perdões, podendo ouvir o solo, após o ingresso do mesmo, só tem livre. Ok, coordenação vai vir para o solo, após o ingresso do Boeing, tem autorizado o azul 4447. Torre Whisky Juliette Juliette, um aguardo para ingressar no pátio 1. Senhor Juliette, até o portão 5 tem aprovado, senhor. Chame táxi, Juliette Juliette. Correção, Whisky Juliette Juliette, até o 5 tem aprovado, mantendo escuta constante, após o término. Delivery. Controle Whisky Juliette Alfa, reboque finalizado. Um bom dia, obrigado. Obrigado, Alfa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Whisky Juliette Direto no teste do reboque. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Juliette, Juliette, obrigado, bom dia. Salvador é o azul 4447 para o táxi, POB 58, autonomia 3 horas, alternando Serra Bravo, Charlie Fox. Horas 058 a bordo com fins alternados, azul 4447 tem táxi aprovado, Índia e Alfa até o ponto superior pista no zero, ajuste no zero no meia, chame pronto para decolagem, ponto superior 10, senhor. Índia e Alfa no zero no meia, chamará o azul 4447. Salvador, é o azul 4447, pronto no ponto certo. Azul 4447, alinha e decola, pista 0, vento de 220 graus, meio dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar pista 10, azul 4447. Salvador, o azul 4447, solicita manter a posição por 3 minutos. 3 minutos, sim. Por gentileza, chame pronto para a nova decolagem. Chamará. Salvador, é o azul 4447, novamente, pronto para decolar. 4447, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento agora 220 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar no zero, azul 4447. 447, decolando Azul 2, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Azul 4447. Salvador, Azul 4447, decolou, perfil da El. Azul 4447, contato radar, decolagem, submantém, 160, direto para Leda. 160, direto para Leda, Azul 4447. Azul 4447 está necessitando efetuar desvios à direita, está mantendo a proa 260, ainda por aproximadamente mais 20 milhas. Sente. Salvador, é o Azul 4447, está retornando agora a rota, solicita nível final 220. É, tudo mantém o 220. Autorizado a ascensão nível 220, Azul 4447. Azul 4447, autorizado Ilhéus, subindo ao 220. Autorizado, direto Ilhéus, subindo para nível 220, Azul 4447.